atenção passageiros com destino à diversão. Aqui o comandante Coimbra. Afivelem os fones de ouvido e boa viagem. Ei, bicho. Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos ao NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou Sidney Alencar. Caros ouvintes, hoje nós vamos ter um dos episódios mais legais que a gente já teve oportunidade de gravar até hoje. André Jonatas está aqui comigo, mais conhecido como André Joe. André, sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar simplesmente do homem mais desejado por Hollywood. E eu não estou falando de Rodrigo Santoro, viu? Nem de Wagner Moura. Estamos falando de quem? Estamos falando do brasileiro, cearense e agora homem do mundo, Ivan Lima. Olha aí, muito bem. O Ivan está aqui com a gente, Ivan Lima, para falar sobre uma das funções, uma das profissões mais importantes no mercado de vídeo mundial. Vou deixar assim bem amplo para depois a gente ir aprofundando mais. Mas principalmente na área do cinema, que é a arte, a parte de pós-produção. Não é isso, Ivan? Então, isso, Ivan, bem-vindo oficialmente ao podcast NHS. Muito obrigado, muito obrigado. Ivan, então, para começar, eu queria perguntar exatamente o que é pós-produção. Então, normalmente pós-produção, no sentido geral de tudo, é simplesmente o trabalho que é feito num comercial ou num filme após o encerramento das gravações. É quando você desliga a câmera e começa no computador. E aí vai tudo, vai efeitos visuais, que é a parte que eu faço, vai edição, faz coloração, faz áudio. Esse grupo todo de áreas e indústrias é pós-produção, basicamente. Esquecemos de falar aqui pro nosso ouvinte, vamos situar. Ivan, onde é que você está neste momento? Eu moro em Hamburgo, já estou aqui há 3 anos, na Alemanha. Ah, legal. E um dos últimos trabalhos, para a gente começar bem, né? Para a gente começar, para deixar os ouvintes com água na boca aí, um dos últimos trabalhos que o Ivan fez, que ele participou, foi simplesmente Vingadores Era de Ultron, não foi isso, Ivan? Exato, exato. Fiz agora, tipo, eu tive que trabalhar em Munique para isso, que a empresa fica lá, mas eu fiz até 2 vezes, na verdade, esse trabalho. Eu fui em junho e julho para fazer comercial para Comic Con. É um evento que acontece todo ano em San Diego para promover filmes novos e tudo mais. Eu tive que trabalhar no trailer desse filme. Foram só esses 2 meses. E depois eu retornei em novembro. Fiquei de novembro a março para fazer o filme mesmo. Grande parte do que foi feito para o cinema. E para deixar o ouvinte com água, mais água na boca aí, quase uma barragem de água na boca, o Ivan, ele vê os filmes, né, os vídeos, antes até mesmo que o diretor finalizado, não é isso, Ivan? Sempre. Principalmente nesse dos Vingadores, que muitos amigos meus ficaram muito incomodados, foi tipo, eu não sei se é bom falar aqui ou não, mas que a gente teve que fazer muito retoque na escala de Johansson. Oh my God. Porque, eu não sei se você sabe, mas durante a gravação do filme... É mentira. Não, é grávida. Não precisa, cara. E a história, ela... Tipo, não sei se vocês assistiram o filme, mas ela não pode... O personagem é pra ser impértil. Então, obviamente, era um pequeno contraste, um pequeno problema que a gente tinha que resolver. Tava com 7, 8 meses durante a gravação de grande parte das cenas. Caraca, meu irmão. A gente fez retoques poucos porque a nossa empresa, que eu trabalhei, Trickster, ela focou mais na parte de efeitos visuais para, tipo, robôs e mágica e tudo mais. Teve uma outra empresa que foi toda focada nessa parte de beauty retouches, que é, tipo, fazendo esses retoques mais de você tornar um personagem mais jovem ou, nesse caso, ou às vezes mais velho, dependendo, e nesse caso, transformando ela não grávida. E acabou que, tipo, todas as cenas no filme, sem exceção nenhuma, todas elas em que a Scarlett estava no filme, teve que ser retocada. Tipo, se fosse para retocar bochecha, retocar pescoço, retocar qualquer coisa, porque quebrava o padrão dos outros filmes que ela fez dentro da Marvel. Cara, e isso não podia, tem que ter continuidade. Você acabou com o sonho. Muito. Respeita agora, não, que é uma senhora grávida. Se ajudar alguma coisa, por exemplo, a gente não mudou pra fazer uma coisa melhor, a gente mudou sempre baseado nos outros filmes. Então, baseado como ela é de verdade. E, por exemplo, também, a outra atriz, a Elizabeth Olsen, ninguém tocou nela, nada. que é a Feiticeira Escarlate, não é isso? Isso, isso. Ela foi completamente intocada. Só Scarlet, e foi só baseado nos outros filmes que ela já fez. Não foi pra melhorar nem pra piorar. Show de bola, mas segurei um pouquinho. Caro ouvinte, você já viu aí, né? Aqueles vídeos, aquele trailer da Comic Con no Salão H, é isso, se eu não me engano? E fica todo mundo babando pra ver o trailer, você fica aí no YouTube vendo a cobertura ao vivo. Mas vamos conversar com o Ivan, que participou da produção desses vídeos aí. Então fica com a gente e vamos lá! Agora, Ivan, onde foi que começou essa vontade? Como foi que você começou a trabalhar nessa área? Eu, quando tive 17 anos, o meu pai estava morando na Nova Zelândia e eu resolvi morar com ele, que eu não tinha feito nenhum intercâmbio nem nada assim. Já que meu pai estava morando lá, eu achei que seria uma opção muito fácil. E acabei indo pra lá. E aí, tipo, como todos os jovens, quando, tipo, acabam a escola e tem que decidir uma faculdade, eu, entre muitos, não sabia, tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Eu sabia que eu amava cinema, eu sabia que eu amava música, eu sempre sabia que eu queria fazer alguma coisa com imagens ou com áudio, mas eu ainda não sabia muito o quê. E aí o meu pai acabou que, tipo, pra me ajudar a escolher isso, ele marcou umas reuniões com os colegas amigos deles, de trabalhos interessantes, e ele pegou um diretor de design gráfico com a empresa dele, aí eu fui com eu e minha irmã conhecemos, e foi também depois eu fui conhecer um cara também do Ceará, fortalezense, chamado Alfredo Luzardo, que ele morava durante muito tempo no Canadá, e fazendo também efeitos visuais, e ele tinha acabado de se mudar pra Nova Zelândia pra montar a empresa, pra montar uma escola de efeitos especiais. E aí eu fui conhecer, ele tava trabalhando simplesmente no King Kong. Que é um espetáculo, aí, né, nessa área. Exato, exato. Ainda é considerado como um marco, né? É, tipo, ainda é muito bem vista. Tipo, você sempre olha como onde mirar pra perfeição. Ainda, obviamente, mas é uma referência, é, exatamente, fenomenal. E aí foi, aí depois dessa reunião foi tipo, cara, é isso, não tem outra. Na Nova Zelândia mesmo, né? Na Nova Zelândia, em Auckland. E aí, só que, embora, tipo, uma das maiores empresas do mundo esteja na Nova Zelândia, se chama Weta e fica em Wellington, mas eu estava morando em Auckland e acabou que eu queria ficar por ali. E os meus trabalhos foram mais, tipo, os primeiros que eu peguei depois da faculdade foram motion graphics. Ivan? Que era uma área que eu não gostava muito. Só pra situar, Nova Zelândia é um lugar onde serve de cenário pra muitos filmes, né? Filmes de aventura, filmes de que envolvem batalhas, né? Por exemplo, Senhor dos Anéis, não é isso? Ah, o Eta que fez toda a parte do Senhor dos Anéis, não é isso? O Narnia, todos os Power Rangers. Hora de morfar! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre dente de sabre! Tiranossauro! Eu não sei se você sabe, mas eles ainda estão fazendo Power Rangers ainda hoje. Ainda existe, pai. Ainda que eu não sabia. Ainda é feito. E ainda é filmado lá. É porque a Nova Zelândia tem praticamente todos os ecossistemas, assim, paisagísticos. Não sei se existe esse termo, mas tem montanha, né? Tem mar, tem lagoa. Se você quiser focar, sei lá, quer fazer um filme que se passa no Alasca, você pode fazer na Nova Zelândia. Quer fazer um que se passa no Havaí, pode fazer na Nova Zelândia. Todos os terrenos diferentes você consegue encontrar lá fácil. E aí eu fiz motion graphics, mas aí eu acabei não gostando muito. Tipo, fez durante 2 anos. Motion graphics seria exatamente... É, você vê muito, às vezes, como introdução de filme, às vezes acontece com motion graphics, que é uma coisa meio animada, é meio animação 2D. Tem muito essa coisa, às vezes, comerciais da Coca-Cola, da Pepsi, principalmente a criação do logo em si, quando você anima um logo. Uhum. Isso é motion graphics. É uma coisa mais, entre aspas, simples, é isso? É, tipo, basicamente, se você imaginar um design gráfico animado. Entendi, mas aí não era muito a sua praia, né? Não, não, eu sempre gostei mais de uma coisa mais realística. Eu lembro muito bem, por exemplo, uma coisa, durante a faculdade ainda, eu fui assistir aquele primeiro filme dos Transformers no cinema, e eu tava tão fascinado que acabou que assim que saí do cinema... Eu tava vendo todos os carros e eu conversando com um amigo. Ah, você acha que esse vai se transformar? Você acha que esse vai atacar a gente? E foi uma sensação tão bacana que eu pensei, cara, eu tenho que trabalhar nisso. Isso é uma coisa que eu acho legal. Não sei, é uma coisa muito bacana. Normalmente não tem um baque tão forte assim. O seu primeiro trabalho, ele foi no New Zealand Vodafone Awards, não é isso? Isso. Foi um prêmio na Nova Zelândia, que é como se fosse o MTV... MTV Awards. É, que aí isso foi um pouquinho pesado, porque todos os vídeos eram o quê? Uma coisa de 2 minutos. Tipo aqueles vídeos de, ah, melhor rock, melhor cantor solo, melhor, sabe? De fazer todos eles. E aí foi só eu e um amigo meu, que na verdade ele trabalha, ele é baterista profissional de uma banda bem sucedida. É, sucedida da Nova Zelândia, e ele mora hoje nos Estados Unidos, por conta da banda. E aí ele era baterista, mas ele acabou fazendo 3D pra esse projeto, e eu fiquei fazendo a composição, tipo, compositing. Eu fiz um pouco de motion graphics, eu fiz o 3D, na verdade, eu fiz o modelo, fiz a iluminação, fiz toda essa parte do 3D, ajudei na filmagem, eu fui conversando, tipo, com a dona da empresa pra gente montar, tipo, onde vai filmar, que cena e como e tudo mais. E o cara da banda, ele ficou fazendo os efeitos, que a gente tinha que fazer todo o mundo real se tornar o mundo do computador. Uma coisa meio Matrix, meio Tron. E aí ele ficou fazendo essa animação e eu fiquei fazendo a outra parte. Legal. Você falou aí composer, né? Como é que chama exatamente a profissão? Então, é porque, tipo assim, pós-produção é um ramo meio grande. É que nem você falar, ah, eu trabalho com medicina. Uhum. Você não fala, tipo... Isso, exatamente. Tem uns focos. Você pode ser, tipo, enfermeiro, pode ser pediatra, pode ser o que for. Tem muito, muito ramo nisso. Enfermeiro não, né? Enfermeiro não é abaixo. Deixa os enfermeiros em paz. Enfermeiro é abaixo, né? Que é isso, rapaz. Não, mas eu ia falar porque o outro nome que eu vi pra profissão é compositor, não é isso? Composer, como você mesmo falou. Então, é isso que eu sou. Eu sou um compositor e hoje em dia eu tô trabalhando mais em 2D, mas tentando focar em efeitos. Eu tô querendo fazer muito essa coisa de, tipo, tanto nos Vingadores, eu trabalhei muito em alguns efeitos pra criar o efeito pro filme, que não tinham ainda, e eu tive que desenvolver todo um sistema e todo um look diferente. Legal, aí depois do Vodafone Music Awards, falei certo? Isso, perfeito. Qual foi o próximo passo? Então, aí depois disso, que isso eu até comecei já na Nova Zelândia, mas eu tava meio, tipo, querendo um pouco a mais, eu queria um trabalho mais bacana, queria uma coisa mais focada no que eu tinha visto com o King Kong. E aí eu vi eu tava sempre, tipo, interessado nos últimos lançamentos do que estão fazendo pelo mundo, num site chamado Motionographer. Eles mandaram um showreel de uma empresa que é a maior empresa do mundo pra pós-produção e efeitos visuais para comerciais. E aí eu vi esse comercial e eu falei... É isso, eu tenho que ir pra lá, eu tenho que aprender com esses caras, eu tenho que fazer isso. E aí, nesse site mesmo que eu vi, eles já tinham um link falando dos colaboradores pro site, e um deles era uma escola em Londres que foca muito, tipo, em ensinar efeitos visuais, mas também, tipo, ela é metade escola e metade recrutamento. Então, o objetivo todo no final é te dar um portfólio bacana pra você começar o emprego. Qual o nome da escola? A escola se chama Escape Studios. Então já vou colocar aí na postagem também o link pra essa escola, The Escape. E aí, tipo, eu fiz compositing, mas eles fazem animação, fazem coisa pra jogo, fazem 3D, fazem um escambau. E tanto é, tipo, eles são parceiros apenas, tipo, por exemplo, dessa empresa The Mill, que é a do maior dos comerciais do mundo, da Autodesk, que, tipo, que é a empresa que cria os programas de 3D e tudo mais, Pixar, que acho que você deve ter ouvido falar, né? Oh. Ou, tipo, Foundry, que é a empresa que cria os programas de 2D, de compositing. Então, um portfólio, assim, muito, muito grande. E empresas como Double Negative, Framestore. Framestore ganhou agora o Oscar, acho que ano passado, retrasado, por conta de Gravidade. Double Negative ganhou o Oscar esse ano, acho, por conta do Interstellar, mas também ganhou já várias outras vezes também. Então, olha, tipo, aí, se você eu já ia causar intriga, aqui, eu ia falar que Gravidade é muito melhor que Interstellar, mas aí... Claro que não. Aí, tá vendo? Ó, a Itália aí, o cara tá por fora totalmente do nosso debate, mas... Uma opção técnica especializada, né? É, pois é. Aí você fez esse curso lá? Sim, eu acabei fazendo 2, porque eu já tava meio ganancioso. Eu sabia que eu queria fazer cinema de um jeito ou de outro, mas eu não tinha ainda certeza se eu queria fazer 2D ou 3D. Então eu acabei fazendo os 2 cursos logo. É bom saber muito do outro departamento, porque eu vou sempre ter que me comunicar. Com certeza. Sendo se eu tô esperando o pessoal de 3D me entregar algo pra saber o que esperar e como trabalhar com isso. Ou se eu estiver fazendo 3D para saber o que entregar. Então, tipo, eu achei que uma mão lava a outra e era bom saber os dois. Ou seja, para colocar a culpa também, né? Quando o negócio atrasar, ó, não terminei porque o pessoal lá do 3D não me enviou, né? Tá faltando detalhe tal que não é comigo. E Exatamente. Não, tipo, eu acho que é bom saber um pouco disso. Eu acho que acaba fluindo. Até porque, normalmente, quando eu freelanço, às vezes eu faço uns projetos pequenos e eu acabo tendo que fazer tudo de qualquer jeito. Eu prefiro tomar mais controle de tudo. Ivan, tem um vídeo que lhe chamou a atenção, não é isso? Pra lhe apaixonar, a gente vai colocar esse vídeo na postagem pra ver se desperta aí o interesse de mais brasileiros pela pós-produção. O que que te chamou a atenção e sobre o que é o vídeo? Então, o vídeo é simplesmente o portfólio dessa empresa que se chama The Mill, que é, ainda eu acho, ainda é hoje em dia a maior empresa de pós-produção para comerciais do mundo. E eles trabalham também com Doctor Who, que é um seriado muito grande na Inglaterra e tudo mais. Basicamente, esse vídeo, tipo, ele mostra diversos modos de efeitos visuais, tipo, alguns pequenos, tipo, só colocando tela verde ou tela azul, e há muitos, tipo, brincando com essa coisa do que é o real e o que é fantasia, que é justamente o que eu queria fazer. Tipo, acho que até mesmo o motto da escola, quando eu fui pra lá, era você blurring the lines between fantasy and reality. Traduz mais ou menos pra você borrando as linhas entre fantasia e realidade. Esse vídeo mostra muito disso. Tem uma cena, principalmente, que eu acho muito legal, perto do final, quando tem esse cara, tipo, caminhando pela rua e a rua começa a se mexer. Ele vai tentar se apoiar num prédio e o prédio é feito de um pano e o pano cai e ele tá na praia. Eu achei, nossa, é isso. Essa é uma empresa muito bacana porque os comerciais são muito engraçados e muito interessantes, muito diferentes. Tipo, uma coisa que eles podem brincar com a criatividade. Legal. Você falou aí no Doctor Who, que realmente é um seriado famosíssimo, principalmente na Inglaterra, né? Um seriado inglês, sim, mas que tem muitos fãs aqui no Brasil. E você chegou a participar em alguns episódios, não é isso? Sim, sim. Tipo, na verdade, foi essa coisa, eu acho engraçado, de você aprendendo pelos seus erros. Foi meu primeiro trabalho pago na Inglaterra com, ou no mundo mesmo, com, como compositor. E foi Doctor Who. E eu fui com, eu, tipo, acabei o curso em dessa Escape Studios em abril. E normalmente eles falam, ah, você deve levar uns 2 ou 3 meses pra melhorar seu portfólio, pra você, quando for apresentar uma empresa, você ter uma chance maior de pegar o trabalho. E acabou que, tipo, no segundo dia depois que eu acabei o curso, eu já recebi a ligação pra ir pra essa empresa, sem portfólio, sem nada. Tá bom, vou lá. E aí, era pra ser um contrato de, tipo, eu tive entrevista, foi tudo direitinho. E aí, eles me chamaram pra fazer um episódio de Doctor Who. E era pra ser uma semana. Eles me chamaram pra fazer 5 dias pra fazer 3 cenas. Porque eles sabiam, eu tava acabando de sair do curso, eu não tinha experiência nem nada. E acabou que no, na metade do segundo dia eu acabei. Eles falaram, poxa, tipo, a gente não tem mais trabalho pra você. Mas é isso. Aí eu aprendi que você não pode ser tão rápido, tão bom assim no meu filme. Tem também um filme grande que muita gente conhece, né? Bem conhecido, que é o John Carter, né? Entre Dois Mundos. É da Disney? Sim, sim. Rapaz, acho que teve algum problema no seu trabalho lá no John Carter, que até aqui ele tá dando trabalho. Abre o jogo pra gente. É o karma, né? É o karma. Como é que acontece esses contatos? Você vai por job, currículo, o pessoal conhece? Ou então, cara, o recrutamento dos filmes conhece quem trabalhou e acaba chamando? Sim e não. Tipo, muito pelo contrário, né? É, tipo assim, na verdade, por exemplo, o meu primeiro trabalho foi o único, o do Doctor Who foi o único que eu realmente usei esse sistema de recrutamento. Depois disso, foi muito batendo porta, ligando. Eu tinha alguns amigos que já estavam lá, mas os amigos que estavam lá, por exemplo, no John Carter, eu tinha 3 amigos que já estavam trabalhando nesse filme. Mas eles não chegaram a abrir porta pra mim, não, na verdade. Só o que eles fizeram foi, aplica agora que a gente tá procurando gente agora. Só isso, mas no sistema de, ah, esse cara é muito bom, você deve contratar ele, isso não acontece, não. Ah, legal. Só porque os estúdios são os procurados, né? Sim, sim. Então a gente, tipo, assim, vou fazer esse trabalho. O pessoal que é bom, quer trabalhar comigo, vem aqui que eu tô fazendo uma seleção, né? Exato, tipo, é uma coisa de louco. Por exemplo, obviamente essa coisa do Guerra nas Estrelas novo que tá sendo lançado, eu estava um pouco interessado. Eu até falei muito com a empresa. E eles me falaram que, tipo, depois do primeiro trailer que eles lançaram agora do Guerra nas Estrelas novo, eles receberam em uma semana mais de 100 mil aplicações de trabalho. Caramba! A tua tá lá? A minha tá lá, a minha tá. Eu ainda tô conversando com eles que eles já me chamaram 2 vezes agora. Nossa. Só que eles estão me chamando pra ir pra Vancouver, pro Canadá. E eu, ultimamente, eu tô querendo ficar mais por aqui mesmo, aqui pertinho. É, isso aí mesmo. Chega um momento na carreira que você deixa Star Wars de lado pra. É, já bota no currículo, cara. Dispensei Star Wars. Dispensei Star Wars, exatamente. Às vezes é melhor falar que você deixou passar do que realmente pulou nele. É verdade. Mas e o John Carter foi uma experiência interessante? Foi, porque tipo, foi uma coisa totalmente diferente. Você trabalhar em filme, você tem tempo pra trabalhar nas coisas, você tipo, pode desenvolver, ser mais novo. Você pode brincar. Em comerciais você tem que fazer tipo, tudo pra ontem. Mas com filme você tem tempo, você pode dar um pouco mais de carinho, mais de atenção. Às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, mas tem que ficar tipo, perfeito. Não tem nada que você faz num filme, mesmo sendo tipo 3 mil cenas por filme e tudo mais, cada ceninha que você vê tem muito amor, tem muito cuidado, tem muito trabalho. Teve uma cena que você gastou, acho que uma semana, mais de uma semana. Era uma cena de um segundo e meio, não é isso? Muitas cenas que eu fiz demoraram isso, na verdade. Tipo, teve um filme que eu fiz, que se chama Rush, No Limite da Emoção, acho que se chama. Que é um de Fórmula 1. Isso. E aí? Com o Thor. Isso, com ele mesmo. Com ele mesmo. E, obviamente, tipo, carros de Fórmula 1 e tudo mais tem que ser tudo muito rápido. Então, teve algumas cenas que a gente trabalha na filmagem real e aí depois teve que acelerar tudo. Então, teve algumas cenas que eu trabalhei por 4-5 semanas ainda e no final ficou meio segundo. Isso acontece muito, muito, muito. Caramba. Eu falei brincando aqui que é o Thor, claro que é o ator desse filme, Rush, é o Chris Hemsworth, que também faz o Thor na franquia Vingadores, não é isso? Isso, exato. No Rush, qual foi o maior desafio técnico? Os carros, principalmente eu trabalhei em alguns carros mais antigos, mas todos eles, obviamente, custam muito caro, então você não pode ter risco de bater, né? Então, a segurança é pros carros, né? Olha como eu sou iludido, pensando no estado. Não é, rapaz. Dalton Cruise pra dirigir esses carros aí. Não, essa coisa mesmo de seguro mesmo, do seguro dos carros, porque era tudo muito caro, então eles resolveram fazer, tipo, filmar tudo a 80 km por hora. E aí, pra dar essa coisa, esse tom de foi filmado com carros passando muito rápidos, a gente teve que separar cada elemento em questão de proximidade do que é mais próximo pro mais distante da câmera e tratar cada eles a velocidade diferente. Então você tem um estilo de movimento diferente quando você acelera a câmera. Porque se você só acelerar tudo, fica uma coisa meio... ficou uma coisa meio engraçada, ficou uma coisa meio... Não é muito real. Não convence, então a gente, né? Teve... Fica real. É, então a gente teve que separar realmente como seria se tivesse uma câmera tentando acompanhar os carros em alta velocidade. Você até agora contou uma parte romântica, né? Como o início de namoro, aquela paixão, aquele frio na barriga e tudo mais. Mas isso. Também você passou por bons bocados, inclusive levando calote, não é isso? Olha aí, no mundo do cinema também tem calote. Você deixou de receber uma grana e rolou Sim. justiça. Conta esse de sabor aí, porque quem vai trabalhar como freelancer... Também tem que estar preparado até juridicamente, né? Pra se precaver, pra não sofrer calote. Fala dessa tua experiência e dá uma dica pra que isso não aconteça com quem quiser entrar no ramo. Sim, então, isso é uma coisa que acontece. Tem uma empresa, eu acho melhor talvez não falar nomes, porque... É uma empresa que ainda está muito bem conceituada, ainda tem muitos trabalhos, ainda ganha Oscars, ainda ganha Emmys e tudo mais por seriados que ela trabalha. Mas ela acabou, durante um tempo, tendo uma má reputação, que infelizmente eu só descobri quando o meu processo legal já começou, de contratar freelancers e acabar atrasando muito os pagamentos. Que foi exatamente o que aconteceu comigo, que eu estava muito ingênuo, porque eles tinham um sistema de você... Eu estava fazendo freelancer, e a ideia que eles pediam era que você, a cada 4 semanas, quando você acabar o mês, você mandar o recibo e aí eles pagavam. Só que acabou que eles começaram a pagar cada recibo a cada 6 semanas. Então, tipo, o salário ainda ficou vindo, mas sempre atrasando. Eu fiquei, não, tipo, não tem problema, eles estão fazendo tudo, porque ainda estava sendo pago. Mas aí, no momento que eles deixaram de pagar, já no meu último mês, antes da filial aqui em Hamburgo fechar, eles estavam me devendo já desde janeiro, isso foi em junho. Então, tipo, uns 6 meses. E foi uma grana relativamente considerável. E aí, comecei a mandar e-mail e tudo mais, tipo, pô, cadê o meu salário? Eu já fiz esse trabalho pra vocês, tudo mais, tipo, gostaria de saber como anda isso e tudo mais. E ele sempre falando, não, daqui a pouco vai chegar, a gente tá só esperando esse projeto de um cliente muito bacana na China e tudo mais. Não, mas o cliente tá um pouco atrasado. Não, o cliente não sabe se quer ou não quer. Não, o cliente não tá... Então, tipo, acabou essa coisa de você pega o dinheiro de um projeto para pagar os outros. E aí tiveram uns projetos muito grandes, tipo, teve o Star Trek, acho que é Jornada nas Estrelas, que eles fizeram. E aí, tipo, isso, eles tiveram questão muito, muita grana com empregados e tudo mais. Tipo, eles montaram um sistema muito, muito grande. E acabou que não entrou tanto dinheiro quanto saiu. E aí ficou essa coisa muito enrolada, e aí eu ainda mandei uns e-mails, tipo, cara, eu preciso do dinheiro, tipo, isso não tá certo, fazem 6 meses. Ou vocês pagam até o final do mês, ou ainda dessa ajuda, tipo, de 30 dias, ou eu tenho que entrar na justiça. E a única resposta que eu tive nesse momento foi, ah, você vai fazer o que você vai fazer, eu não posso te impedir. Aí isso me deixou muito chateado. E aí você conseguiu tirar quanto nessa bolada aí? Que é isso, rapaz, não... deixa de pergunta indiscreta. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Não, sacanagem. Falando de O Vingador do Futuro, que é um clássico da década de 90. Pra época, já tinha alguns efeitos de pós-produção sensacionais. Sim, muitos. E você trabalhou na versão agora, na refilmagem de 2012. Como é que foi essa... Posso estar dizendo, né? Teve uma pressão. O filme era muito esperado. Tinha muita gente com expectativa muito grande. Como é que foi trabalhar naquela parte criativa, a parte técnica de um filme que já era uma referência para a época, né? Sim, não, foi um projeto muito bacana, porque teve, tipo, tiveram muitos efeitos muito legais que a gente fez meio invisíveis. Por exemplo, tinham vários atores que no começo que tinham várias tatuagens e a gente tinha que transformar de branco para preto. Tipo, tinham muitas coisas desses efeitos pequenos que você não percebe, mas... Ah, você fala tatuagem real do ator. Não, na verdade, o diretor, no começo do filme, ele pensou em fazer a todos os atores tatuagens brancas, como personagens, tipo, pintando. Tá. E depois ele mudou de ideia e resolveu transformar todas elas. Ah, que beleza. É. Eu pensei que você tava falando que o ator tinha uma tatuagem e você tinha que, de alguma forma, tirar aquela tatuagem. É como se fosse assim, você tá fazendo um bolo, quando ele vai pro forno, agora eu quero uma empada. Aí pede pro cara mudar. Quando ela faz no bolo de chocolate, né? Não, eu quero agora um de cenoura. Exato. E aí, como é que foi? Esse efeito foi realmente simples e fácil, tipo, e eu ainda brinquei com os outros, tipo, tive que fazer muita coisa com holograma e tudo mais. Então foi bastante interessante trabalhar nisso. Mas, obviamente, também, tipo, o que é bacana, por exemplo, no John Carter eu sabia o filme todo porque a gente trabalhou na parte de conversão pra 3D do filme inteiro. Então eu sabia já toda a história antes do filme ser lançado. Mas o ok, Vingador... ok, humilha aí, pisa na gente. Não, mas isso, na verdade, eu não acho bom. Eu prefiro não saber. E aí, por exemplo, agora no Vingador do Futuro. Você é o cara que mais. Você é o cara que mais sofre com spoilers, então. É, e, poxa, no... agora no. E com os amigos perguntando: o que é que vai ter, cara? O que é que vai ter? Fala aí, sim, né? Não, tipo, nos Vingadores agora, eu não sei se você tinha visto os trailers ou uma coisa assim, mas ele mostra, acho que no primeiro ou no segundo trailer, tipo, que tem o escudo do Capitão América quebrado e tá todo mundo morto, blá blá blá, tipo, uma coisa assim, bem da... Uma pilha de mortos, né? É, tipo, você vê uma coisa, tipo, bem sombria. Mas aí, tipo, no meu primeiro dia no trabalho, eu já tinha visto a continuação e você via que era um sonho. Eu, tipo, poxa, eu preferia não saber. E tem isso também, né, na produção do filme... É, como é que é feito isso? Todo mundo sabe de tudo, do começo ao fim do filme? Não. Ou o filme é fatiado e você vai tratar dessa parte aqui, o outro setor vai tratar dessa parte, desse tipo de efeito, e no, realmente só naquela exibição final que a gente vê muito efeito. Vou dizer, um marco, né, que todo mundo o elenco se reúne para poder assistir a primeira vez o filme todo pronto. Sim, tem isso tudo. Eu sempre sou convidado pra essas premiere dos filmes que eu faço. Só que às vezes, tipo, por exemplo, às vezes os convites são muito em cima da hora. Então agora, para os Vingadores, eu recebi o convite pra ir pra Munique pra essa estreia do cinema. Tipo, acho que 2 dias antes do filme ser lançado pro público. Mas essa pré-estreia foi, tipo, na quarta-feira. E eu tava morando já de volta aqui em Hamburgo. Então pra ir pra Munique na quarta com trabalhos aqui não deu. Mais um aí pro currículo, viu? O cara snobou Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas é o novo, né? Snobou Star Wars, tá bom. Snobou a pré-estreia de Vingadores. E ainda, manda uma mensagem assim no WhatsApp. Vocês me chamam muito em cima da hora. É. Isso é um absurdo. Sou nem parceiro. Mas eu reclamei. Eu juro que eu reclamei. Porque eu falei, cara, se vocês ou me derem, tipo, umas 2 semanas de aviso prévio, ou fizerem no fim de semana, com certeza eu vou. Só que eles me mandaram essa mensagem na segunda-feira pra estreia na quarta em Munique, em um lugar que, tipo, é 700 km de distância. Não dá, cara, não dá. Nem com trem bala, né? A gente confunde muito pós-produção com efeitos especiais, né? Então a gente fala, tá falando muito de Vingadores, que tem, sei lá, laser, explosão, raio, os poderes dos super-heróis. Mas não é só isso, né? Teve algum dos seus filmes que você trabalhou essa questão da pós-produção num filme mais real, digamos assim, sei lá, um drama? Sim, tipo, por exemplo, eu amo, na verdade, os meus filmes favoritos que eu trabalhei neles, na verdade, estão com muito pouco explosão e tudo mais. Tipo, um deles se chama Broken, que eu acho que traduz pra quebrado, é um filme relativamente pequeno em inglês, que eu achei uma história muito bacana. E os efeitos que eu fiz foram relativamente simples. Tipo, eu tive que remover microfones, teve uma cena que foi filmada num hospital, que era pra ser, tipo, um paciente no hospital e eles filmaram com uma cama, só que acabaram que depois o diretor pensou, ah, isso não parece um hospital, parece um quarto. Você se incomoda de criar uma outra cama e colocar no outro lado do quarto? Então eu tive que acabar fazendo as coisas assim. Tem tanto inserção de itens, né, de objetos, como também retirada, né? Você falou do microfone aí, às vezes tá filmando, aí por acaso a câmera lá aparece o microfone, aí tem que tirar também. Sim, isso acontece. Obviamente também, todas as cenas que você vê em qualquer filme, ou qualquer seriado de TV, ou qualquer coisa, de uma pessoa olhando num laptop, ou numa televisão, ou qualquer coisa assim, isso é sempre criado na pós-produção, nunca filmado. Porque quando você filma, dá uma coisa meio chiada de você filmar telas. Eu não sei por quê. Então, ou reflexo também, né? Isso. Então isso é sempre câmera em reflexo de vidro ou espelho deve tirar demais, né? Na verdade, não muito. Eu tive que fazer agora, recentemente, num comercial da Honda, eu tive que retirar o reflexo da câmera de um olho, mas é porque era um close-up muito grande. Mas normalmente você acaba podendo esconder com outros meios, ou tipo, contanto que não seja extremamente óbvio, as pessoas acabam não se importando de ter lá também. Provavelmente, se você quiser fazer esses efeitos, custa. Então é a opção do diretor e do cliente de, será que vale a pena, tipo, gastar, sei lá, 50 mil pra tirar a câmera, ou não se incomoda tanto. É muito, acaba sendo muito a questão financeira também. Quer dizer, então vocês acabam tornando essas mega produções milionárias em não tão milionárias a mais, né? Ou mais milionárias, né? Depende do cliente. Efeitos visuais normalmente são o departamento que recebe menos dinheiro num filme. Tipo, a produção em si é o que tem o mais dinheiro disparado. Tipo, a gente recebe, acho que por volta de entre 5 a 10% do... Acho que é o cash, né, cara? Acho que é os atores que recebem. Vou fazer as contas aqui. 5 a 10%, uma produção de 200 milhões... 250 Mas... milhões pro Avengers. Olha aí, 250 milhões, que maravilha. Você falou aí em comerciais, né? Você trabalhou já em comerciais da Honda, da Porsche, Volkswagen, que mais? BMW? Ultimamente eu acabei de trabalhar na Opel, que acho que é como se fosse a Chevrolet, uma coisa assim, pro Brasil. Eu não sei se tem Opel. Mas Volkswagen, Audi, muita coisa de carro, né? Porque morando aqui na Alemanha acaba sendo o principal foco. Eu fiz recentemente um comercial bem bacana, que se chama Café Royal, que é um café da Suíça, mas foi com aquele cantor Robbie Williams, então eu achei isso uma coisa mais interessante. Fiz uns comerciais para Olimpíadas de Inverno agora, do Sochi. Passou agora ano passado, acho, ano retrasado. Mas, o que é bacana de comercial é que acaba mudando muito, muito rápido. Você, tipo, às vezes trabalha em um comercial. Agora eu trabalhei durante 4 dias pra fazer um comercial inteiro pro mundo todo e tudo mais. Tipo, pra Arábia Saudita, Europa, América Latina, tudo mais. E tem comercial que é mais caro do que filme, né? Sim, muitos, muitos. Tipo, tem muito comercial, é comum você gastar, tipo... Tava falando com a minha irmã, que a minha irmã, por exemplo, ela é diretora de arte de design gráfico, mas ela trabalhou um tempo em Nova York, em fotografia, fazendo coisa de moda. E ela falando que, às vezes, o cachê pra um ensaio fotográfico de um dia, de foto, nada mais, é por volta de 1 a 2 milhões de dólares. Meu Deus. Foto, né? Nem vídeo. Os trocados bons, né? Você é modelo. Hã? Você é modelo agora. Gosto de pós-produção. Negócio de pós-produção. Acho que não, viu? O cara acho que dá pra ti não, viu? Mas Coca-Cola gasta uns 200 a 300 milhões por ano em comerciais. Sabe uma série de comerciais que eu sou fã? Não sei se ainda tá no mesmo estilo ou não, ou se é de um mesmo diretor, mas os comerciais da Nike costumam ser muito bacanas, né? Eles colocam, pegam jogadores e colocam assim em cenas, como se fossem disputas, guerras, batalhas. E acredito tem muito de efeito especial e pós-produção, não? Sempre, sempre. Eu acho não, tipo, legal. Eles sempre tentam, tipo, às vezes adicionar, né? Simplesmente acrescentar mais, às vezes mais personagens, às vezes mais coisas, mas às vezes, tipo, só pra dar esse tom um pouco a mais, esse tipo, de você, sei lá, adicionar uma fumacinha aqui, ou tipo, deixar o ator um pouco mais suado, ou coisas pequenas, mas só pra acrescentar. Atividade pós-produção, até agora a gente falou muito em retox, né? Retox pontuais. Mas ela inclui também você dar uma calibrada na cor geral do filme ou de algumas cenas, inclui também a questão do áudio, né? Ajuste de áudio. Porque o ideal, sempre a busca é pela melhor captação de imagem e de áudio, mas a pós-produção também está no ajuste geral, não é isso? Desses áudios e imagens? Sim, sim. Tipo, obviamente, como eu falei, tipo, a pós-produção é um meio muito amplo, é uma indústria muito larga, porque envolve edição, envolve todo esse lado de áudio, e obviamente no áudio, principalmente filmes, é muito comum de você filmar os atores dando todas as falas e tudo mais, e você depois tem que regravar tudo no estúdio, todas as falas e tudo mais, pra poder ter, tipo, um áudio bem clean, bem limpo e tudo mais, e obviamente também todo o som de todos os objetos. Isso se chama Foley, e é quando você, tipo, tem que gravar o som de fechando porta, de procurando chave, de pessoas caminhando na rua. Ah, cara, isso é um parâmetro pra mim, coisa. Quando eu sei se o áudio do filme é bom, quando alguém fecha uma porta, se vier aquele som lindo, maravilhoso, limpo, eu sei, poxa, aí é um filme de qualidade. Então, depois do calote dos aprendizados que você teve, aí você foi fazer um curta, e antes de terminar, aí você recebeu o convite pra Avengers, não é isso? A Era de Ultron. Foi, isso aqui foi um meio, felizmente, meio infelizmente, porque depois que teve todo esse calote e tudo mais, eu acabei pegando trabalhos menos interessantes aqui em Hamburgo, que tinham um salário bom, eu podia aprender legal, mas não me davam um tesão tão grande assim na minha indústria. Então eu acabei resolvendo, eu me juntei com os amigos meus pra gente pegar esse tesão de volta por nós mesmos. Então a gente, rapidinho, a gente escreveu um roteiro e pegou os atores e tudo mais e dirigiu um filme, um curta, e a gente passou acho que uns 5 ou 6 meses fazendo isso bem direitinho. A edição já acabou e tudo mais, a gente já teve que decidir todo o padrão das cores pro filme, e a gente já pegou um engenheiro de som, ela já gravou, tipo, toda a trilha sonora pra gente. Só que aí, quando começou pra realmente começar a fazer a parte de efeitos visuais, que eu até resolvi, tipo, pegar muito disso eu mesmo, foi quando eu recebi o convite pra ir pra Munique. E aí, infelizmente, eu não precisei mais desse tesão. Eu encontrei o tesão de novo no trabalho. Eu não precisei procurar fora do trabalho. E aí, ultimamente, como eu tô trabalhando, felizmente, muito, acabou que eu tô dando um pouquinho mais de tempo pra acabar esse curto. Mas eu acho até bom, porque eu ainda tô num momento que quanto mais eu trabalho, mais eu aprendo. Então acho que quanto mais eu demorar, melhor esse filme pode ficar no final, com as coisas que eu aprendi durante esse meio. Legal. E aí, o que vem pela frente? O que é que você tá de planos, o que é que tem de trabalhos aí que você tá esperando fazer, o que é que você pode contar pra gente, quais são os filmes que você já sabe a história toda? Não, então, tipo, Os Vingadores foi o último que eu fiz, né, mas eu já tô agora com falas de, realmente estáveis, de voltar agora pra essa empresa em Munique pra trabalhar no Capitão América 3. Eu devo estar indo, acho que agora em novembro, pra trabalhar nisso, trabalhar acho que de novembro até fevereiro ou março. E... Só, né? Capitão América 3 é o Guerra Civil, não é isso? Isso, esse mesmo. Só, um dos filmes mais aguardados da última década. É, eu tô mais empolgado, na verdade, não é nem muito pelo Capitão América contra o Homem de Ferro, não. Eu tô empolgado pelo Homem-Aranha. Isso acho que vai ser bem bacana de ver nesse filme. Então temos Homem-Aranha no Capitão América. Ah, você não sabia disso? Sabia. Desculpa, mas porque isso tá no site do filme mesmo. Mas é porque ninguém sabe, né? As loucuras, a gente escuta tanta coisa do Homem-Aranha e ninguém sabe qual é a do dia. Sim, sim. Mas o Homem-Aranha, não, misturando de novo essa questão dos efeitos especiais e pós-produção, né? Homem-Aranha não tem tantos efeitos especiais assim de por exemplo, poderes, né? Ele não tem poderes. Vai ser mais a questão desafiadora. Vai ter as teias, mas obviamente o movimento dele provavelmente vai ser todo feito no computador, porque ninguém consegue se mover tão rápido e ficar subindo parede e tudo mais. Então acaba ser, provavelmente o personagem vai ser feito no computador. Como foi o Homem de Ferro, como foi várias dessas coisas. Era isso que eu ia perguntar. É um personagem por equipe, digamos assim, por compositor que, você, né, que a gente falou, não. Ou sei lá, por cena, como é que é a divisão de trabalhos lá dentro quando chega? Você fala, ah, eu quero chegar lá, eu quero, quem quer trabalhar com Homem-Aranha? E todo mundo levanta a mão. É, não. É um pouco mais, tipo, é bem dividido. É mais um pouco, tipo, em termos de dificuldade e experiência. Então, tipo, as pessoas com uma experiência maior pegam as cenas mais difíceis e os mais jovens pegam as mais simples. Mas acabou que, por exemplo, nessa empresa Trickster que eu tava, a gente teve um... O nosso trabalho foi realmente bem complicado, que a gente teve que desenvolver 3 personagens. Tipo, a gente teve que desenvolver a Wanda, que é a Feiticeira Escarlate, sim. A gente teve que desenvolver o efeito dela, tipo, criar o efeito dela e fazer pra grande parte do filme. Teve que criar pro irmão dela, pro Quicksilver. Como é que fala o nome dele em português? É o Mercúrio. Mercúrio? É. Não sabia. É Mercúrio mesmo? Agora okay. É Mercúrio. Não sei porquê. É o Mercúrio. Tá bom. Ah, acho que o Mercúrio era um deus romano, não da... Deus mensageiro, tá, que ele tinha umas asinhas no calcanhar, é isso mesmo. Ah, tá. Também conhecido como Hermes, filho de Zeus. Sim, eu ia falar, eu sabia Hermes, mas acho que a diferença é entre grego e romano. Exatamente. Então, a gente teve que criar e desenvolver todo o visual dele também. E, obviamente, e aplicar para grande parte do filme. A gente também teve que desenvolver os robozinhos do Tony Stark, né? Do Homem de Ferro. Que ele tem todo o exército dele que ele criou e tudo mais. E aí a gente teve que criar todos eles e trabalhar em todos eles. Que até tem uma cena no filme que eles se rebelam e vão contra ele e tudo mais. E teve que trabalhar no Ultron, a primeira versão do Ultron. Quando ele tá meio zumbi, quando ele começa a vir, tipo, criar vida. O meu super revisor de efeito visual, que é basicamente o chefe criativo da empresa, ele é viciado em Walking Dead e ele, tipo, ama robô. E ele falou, cara, se for trabalhar num robô zumbi é o sonho de qualquer um, não? Robô zumbi, genial, né? É, aí foi isso, tipo, foi um projeto que realmente foi bacana, que ele mesmo já tava muito interessado, muito fã. A gente ficou muito fã e a gente acabou conseguindo ter muitos trabalhos bacanas por conta um pouco dele, mas por conta de todo mundo tá muito empolgado, muito interessado. E aí acabou que a gente dividiu, voltando pra sua pergunta, a gente dividiu muito nas coisas de experiência. Então, todo mundo acabou tendo o Quicksilver, o Mercúrio, né? A Feiticeira Escarlate. Mas, dependendo da sua experiência, você pegava cenas mais difíceis ou mais fáceis. Mas acabou que todo mundo ficou envolvido em tudo. E eu acho isso bem bacana, de poder todo mundo ter uma chance de ter uma coisa legal no portfólio pra lembrar depois e tudo mais. É sensacional. E aí, vamos lá, vamos abrir o jogo aí. Você vai dizer que você tá trabalhando também Perdido em Marte, não é isso? Ah, o filme do... Do Matt Damon, do Ridley Scott. Sim. Não. Eu fui convidado pra trabalhar nesse filme, mas e acabou dispensou. Que não deu. Eu já tava... Sim. Caraca. Vamos lá, o que é que tem de boato aqui? Perdido em Marte, 007 contra Spectre. Sim, também convidado, também tive que usar. O Jungle Book, que é o com do Menino Mogli, também Mogli, é isso? Tive já 7 reuniões com eles pra entrevistas e tudo mais. E também recusei, também não posso. E o Suicide Squad. Esse é um que Esquadrão eu tô cogitando. Suicida. Esse é um que eu tô cogitando. Esquadrão Só que o único Suicida. Problema é que pra fazer esse filme eu tenho que fazer em Montreal. Ah, que chato. Aí, cara, mas eu tô casado aqui em Hamburgo. Eu não posso muito ficar viajando o tempo todo, senão quando eu voltar a casa tá vazia, não pode. Chegar tá as roupas no meio da rua, né? Tá certo mesmo. Tem que pensar na qualidade de vida da família. Pô, cara, mas que bom. Eu fico muito feliz aí que você tá com muitas oportunidades aí, muitas possibilidades de trabalhos grandes, né? Parabéns. É um orgulho aqui pra gente. Não, e é por isso que, tipo, ano que vem eu quero me mudar pro Canadá, justamente pra poder pegar esses filmes todos bacanas e tudo mais, sem ter que abrir mão de nada. Vou fazer umas perguntas agora, meio bate-pronto, certo? Diga. Até agora, qual foi o seu trabalho que você considera o mais importante? Os Vingadores, sem sombra de dúvida. Acho que esse é um projeto que, assim que eu soube da possibilidade, eu até falei com a minha esposa, tipo, cara, desculpa, eu sei que é 700 km de distância, mas eu tenho que ir, tipo, não dá. É uma coisa, eu já sou fã, é uma coisa hiper bem conceituada no mundo todo, e é uma coisa que eu tinha certeza absoluta que ia abrir portas. É difícil de você começar um projeto já sabendo que vai abrir muita porta depois, que todo mundo vai falar, uau, você fez parte disso, e esse era um deles. E aí foi tranquilo quando você voltou, as roupas ainda estavam no guarda-roupa, né? Por só. E qual foi o trabalho que você mais se divertiu? Cara, então, os Vingadores, na verdade, até foi bem bacana, porque o sistema todo da empresa, eles contratam pessoas todo mundo de fora, tinham muito poucas pessoas locais. Então tava todo mundo no mesmo esquema, de todo mundo só conhece a si mesmo. Então teve muita coisa de bebedeira e, tipo, toda quinta-feira a empresa com todos os supervisores, todo mundo ia pra um bar. Toda quarta-feira a gente ia escalar juntos. Então foi uma coisa divertida nisso. Mas também a gente teve tanto tempo no começo que eu pude desenvolver muitos sistemas diferentes, muitos visuais diferentes. Eu pude brincar um pouco no lado criativo. Eu pude, tipo, desenvolver efeitos eu mesmo, tipo, em compositor, que eu não tive muito essa chance antes. Foi bacana tanto nessa coisa de brincar com os colegas, mas como brincar no trabalho em si. Legal. E um trabalho que você ainda sonha fazer? Você olha assim, cara, esse aqui um dia eu tenho que fazer. Cara, eu tenho que confessar, todo o motivo de eu estar indo pro Canadá ano que vem é essa coisa da Guerra nas Estrelas. Olha, é por aí. Isso que eu tô indo pra lá. Mas também eu quero muito fazer Game of Thrones, o seriado de TV. Eu tenho vários amigos que já trabalharam nele e eu ainda, infelizmente, ainda não tive uma chance. Mas no Canadá tem uma empresa muito, muito boa, se chama Image Engine, que eles trabalham com Game of Thrones, eles acabaram de ganhar o Emmy por ele. E também trabalham muito com essa coisa de aliens. Então é uma coisa que eu tô muito interessado em tentar talvez trabalhar nessa empresa. E o Game of Thrones é legal porque, pelo menos assim, na parte de direção, eles variam muito, né? Cada, como tem que ser uma produção, filmagem rápida, várias coisas ao mesmo tempo, às vezes estão filmando um, dois, três episódios com diretores diferentes. Então imagina que devam ser várias equipes também em todos os setores da produção, né? Sim, sim. Tipo, normalmente, eu ainda não trabalhei, mas eu já conversei com várias empresas que trabalham. E eles falam que normalmente, o que acontece, obviamente depende do episódio, que tem episódios que são mais complicados. Mas em média, você recebe o episódio na sua empresa e em 6 semanas o episódio tem que estar saindo dela. Ou seja, te vira. Exato. Tipo, um episódio são diversas cenas, porque tipo, é mais ou menos é como se fosse um filme, só que um filme a gente demora de 6 meses a 1 ano, e nisso você tem 6 semanas. E tem que ser na qualidade de filme, obviamente. Então, tipo, é uma pressão meio maluca. E com relação a diretor, qual foi o diretor mais, assim, cara, falando em bom cearês, o diretor que mais se garante que você já trabalhou? Cara, obviamente, tipo, o diretor dos Vingadores não é muito mal, mas eu gostei muito do Rush, do filme do Rush, que ele, deixa eu pegar aqui, desculpa, porque são tantos filmes que eu já fiz durante o tempo, que às vezes eu acabo esquecendo, mas teve um muito bacana também, muito maluquinho, do Only Lovers Left Alive. Eu não sei como traduzir isso para português. É um filme mais de vampiro. Procurado. Esse também foi um filme bacana, porque foi todo filmado aqui em Hamburgo, por sinal. Se vocês tiverem curiosidade de ver um pouco da cidade, ele é um filme de espião, todo feito aqui. É um filme de vampiro com o Loki, dos Vingadores, né? E com o John Hurt. O diretor do Rush é o Ron Howard. Isso, que ganhou o Oscar pelo A Mente Brilhante. O diretor desse Only Lovers Left Alive, tipo, Apenas os Amantes Sobrevivem, se chama Jim Jarmusch. E os filmes dele são sempre muito interessantes. O cara em si, tipo, eu conheci, ele veio pra empresa, ele é muito bacana. Meio louquinho, mas ele é bem, bem bacana. Ele é de que ano? 2013? O Only Lovers Left Alive? É. Eu acho que sim. Olha, é o seguinte, não está no seu IMDb, ou então está em alemão. Vou tentar dizer aqui pra você dizer. 16. Keine Hass und Zwick. Não, não, não, não. E o outro é o Der Geschmack von Apfelkernen. Não, mas é 2013, fala aqui, Pixelmundo, no meu IMDb, fala Visual Artists Only Lovers Left Alive. Amantes Eternos, deve ser Amantes isso. Eternos. Ah, eu tô vendo em português aqui. Beleza, aí, fala aí pra gente um mico que você pagou já nessa sua carreira. Cara, profissionalmente a gente tem pouca chance de fazer isso. Tipo, acabou, eu não sei se conta como um mico ou não, mas tipo, uma coisa que me deixou meio chateada, mas que acontece um pouco no trabalho, foi nos Vingadores, não, o Vingador do Futuro, acabou que teve uma cena que eu tava trabalhando durante um tempo, e eu tive que fazer muitas e muitas versões, e o diretor tava sempre um pouco meio, ah não, não é bem isso, muda aquilo, outro, e acabou que chegou numa versão tipo, 69 ou 70, ele falou, sim, não, espera, antes de continuar o trabalho, vamos dar uma olhada no que você já fez até hoje. Aí ele olhou, aí chegou na versão 12, ele falou, cara, isso tá perfeito, por que a gente tem que mudar alguma coisa? Aí pronto, final. Então tipo, uma coisa meio, o trabalho já tava feito, mas eu tive que fazer tanto, e acabou que aparentemente eu piorei e o melhor foi o primeiro. É engraçado. Como é que é esse contato com um diretor? Ele mais ajuda ou mais atrapalha? Pode ser sincero aí. Atrapalha. Atrapalha. É muito por conta de indecisão. Tipo, o que seria perfeito na, no lado profissional, porque o diretor sempre tem essa coisa muito de... de sentir a imagem, sentir a cena, tem que ter uma vibe legal e blá blá blá. E aí acaba que fica mudando a opinião o tempo todo. Eles normalmente nunca sabem o que querem até estarem na frente deles. Normalmente, como funciona pra gente, a gente recebe uma imagem, uma cena, e falam, a gente quer que você faça isso assim, assim, assado. E aí você faz assim, assim, assado, eles falam, não é bem isso, você pode mudar aquilo, aquilo, aquilo, outro, aí você muda, aí vai mudando, mudando, mudando, e acaba tendo uma questão que nem essa, que talvez o que você fez no começo é melhor do que essas refinadas que os diretores vivem tendo, que acabam fugindo muito. Eu queria, Ivan, agora você desse uma dica aí pra quem tá pensando, nossos ouvintes aí que têm interesse nessa área, que querem iniciar o trabalho nesse segmento, como é que pode começar e o que é que você dá de dica aí pro cara que quer seguir essa carreira? Cara, então, tipo, muito do que eu faço, tem vários cursos online hoje que você pode aprender da sua casa, tipo, poucos, infelizmente, no YouTube, mas tem muito num site que se chama Digital Tutors, que é tipo, tutores digitais, a tradução, você só paga uma mensalidade. Você tem acesso para todos os vídeos dele, são todos vídeos de treinamento. E aí você fazendo os seus projetos e tudo mais, e tipo, com esse site para aprender as técnicas, tem vários livros também, criar um portfólio bacana e, obviamente, depois que tiver um portfólio legal, que infelizmente você precisa de um CV, mas precisa do portfólio, um vídeo com seus projetos. E uma vez que você tiver satisfeito com isso, você pode aplicar. Tem algumas empresas hoje em dia que até fazem trabalho remoto. Então é possível você fazer trabalho, tipo, do Brasil para coisas de Hollywood. Tem, por exemplo, uma empresa nos Estados Unidos, acho que ela é baseada no Havaí, mas se chama Mass Exodus, que eles só contratam freelancer remotos. Você tem que trabalhar de casa. Eles trabalham em filmes, eles trabalharam agora no Game of Thrones também. É uma das poucas empresas que eu conheço que conseguem fazer isso remotamente. Então é uma coisa que não é tão difícil alcançar. Contanto que você tenha vontade, você aprenda sozinho, ou... Eu não sei se tem muitos cursos no Brasil que focam nisso hoje em dia. Mas você pode trabalhar para projetos mundiais do Brasil. Ah, legal. E acho que é importante também você ter muitas referências, né? Assim, tô falando na parte artística. Quanto mais referências você tiver, mais fácil. Mais, sim, assim, de onde você... Maior vai ficar o seu baú, de onde você vai ter possibilidades de tirar coisas novas, né? E criar coisas novas. Então, quanto mais puder ler, assistir filmes, né? É importante, óbvio, isso também, tipo, né? É, pra mim, tipo, uma coisa meio boa ou má, mas eu sou extremamente cinéfilo. Tipo, eu assisto por volta de 2 filmes por dia e de ter... durante a manhã eu ainda tento assistir, tipo, 1 ou 2 feriados. Nossa. E é... é porque, tipo... É uma coisa que, infelizmente, eu realmente amo. Então, eu acho que é importante ter ainda essa coisa da paixão. Até porque, tipo, é uma coisa que... Infelizmente, é nada, cara. Felizmente. Que massa trabalhar com quem você gosta. Mas acaba que você tem que, tipo, viajar pra trabalhar e tudo mais. E, tipo... Mas é uma sensação tão indescritível quando você vai pro cinema e você vê as suas cenas, tipo, na tela grande. E, principalmente, no final, você vê o crédito e tá lá o teu nome. Cara, é um sentimento inigualável. É uma coisa que vale muito a pena. É um orgulho, né? Uma satisfação... Pô, é, tipo... Inigualável, né? Seguinte... O Ivan, ele vai virar sócio de carteirinha aqui, do NHS. Já vi que depois a gente vai ter que gravar um outro episódio pra falar dessa experiência aí de morar num barco. Sim, andei, sim, lendo, sim, as coisas do seu blog, são muito interessantes. Quero agradecer mais uma vez, Ivan, você ter reservado esse tempinho aí num sábado, sábado ainda de sol em Hamburgo. Infelizmente não, começou de sol, mas agora já tá à noite. Ivan, nem mesmo você vai escapar das nossas provocações. A gente costuma chamar atenção para alguma coisa aqui sempre no final e botar o nosso convidado em uma, digamos, saia justa, né? Na verdade, uhum, o que a gente vai provocar para você é o seguinte, daqui a alguns minutos vai estar no seu e-mail a logomarca do NHS e você vai ter que fazer uma versão animada para nossa marca, para a gente botar junto com a postagem. Desafio aceito? Aceito. Olha só, rapaz, tá gravado, hein? Okay. Olha, o André sempre explorando os convidados. Pois é, rapaz. Ah, beleza, André, mais algum ponto a colocar? Não, eu acho muito legal eu ressaltar que o Ivan, né, um fortalezense aí, que agora é cidadão do mundo, sempre que ele tiver pela terrinha, ele entra em contato para que a gente possa movimentar, né, a vida da internet também com pessoas interessantes, e não só com muitas bobagens que tem por aí. Que é isso, o André tá muito hater hoje. Mas é legal essa ideia. Claro. Top. Combinado? Perfeito. E off topic. Quando sair novo filme do Homem-Aranha, dos Vingadores, fala só pra gente, viu? Sem problema. Brincadeira. Valeu, cara. Obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Igualmente, não, foi ótimo. Olha aí, o papo foi tão interessante que a gente já ia esquecendo. Quem quiser conversar com a gente, como é que faz? Twitter, no Instagram, no Facebook também, com a Alcunha. É o novo Alcunha Podcast NHS. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, manda pra podcastnhs@gmail.com. E se você quiser escutar todos os episódios anteriores, você acessa podcastnhs.blogspot.com. Lá vai ter todos os episódios que a gente já gravou. A gente já falou coisas de assuntos dos mais variados e interessantes possíveis. A gente já falou de Interestelar. A gente não falou de Gravidade ainda, que é melhor do que Interestelar, mas vamos falar. A gente já falou sobre moda, já falamos sobre histórias de assombração, já falamos sobre quadrinhos, sobre games, já falamos sobre vida de aviador. E hoje nós te batemos um papo sensacional aqui com o Ivan sobre pós-produção de vídeos. Não é isso, Ivan? Exato. Lembra, toda terça-feira tem episódio novo do NHS. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau. Tchau, Isadora. Tchau. Tchau. Papai, faz papai. Isadora, ajuda aqui o papai. Como é que diz assim, ó? Podcast. Podcast. NHS.blogspot.com. Olha, a Isadora ajudou.